viver sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Pensando que eu vou aturar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.